Passa, mandou boa noite, Romulo 05, com a Bravo. 05, identifique, boa noite, desça, chegar na Mari até o 050. Mari 050, Romulo 05. Controle Salvador Web 5837, autorizado pelo Luciano até 140. Sente na informação, Bravo. 537, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 05, chegada boa. Ficou 4 mil, 537. Controle Salvador, boa noite, web 5716, transfere, passa 190 em descida aos 150. Entra bravo. Web 5716, sua identificação, chegada Mari, desce para o 060. A gente, Mari 060, copiado, 5716. controle web 5837, confirme autorizado até. 4000, ajuste no 095, web 5837. 4015, 5837. O 9805, voa direto Duna, desce para 2000, ajuste na 095. Duna 2000, 1015. Lado 5716, desce para o 050. 050, Lab 5837, redução para 2209, número 2 na aproximação. Número 2 na aproximação, reduzindo qual seria a velocidade, senhorita? 2209, Lab 5837. 2209, 5837. O 1805, livre LS, reporte estabilizado. Reportará. O 5837, reautorizado 3000, ajuste na 015. 3015, 5837. 4517, 16, desce para 4000, ajuste na 095, redução para 2109. 015, 4000, reduzindo para 210, copiado, 16. Controle, boa noite, Voo 714. Voo 714, sem identificação, desce ao 050, direto Mare, para completar a chegada Mare. 050, direto Mare. Estabilizou, 805. 1805, chama a torre, 1-1-8, desce ao meia. 8-6, obrigado. Web 5837, desce para 2000 pés, ajuste na 095, livre LS, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado, 5837, ó. Web 5716, desce para 3000 pés, ajuste na 095, para sequenciamento, vai manter a proa, limite ao localizador. Desce para 3000, mantém a proa, limitada pelo localizador, copiado no meio. Disposto no zero, obrigado. Subindo agora para 190, 57 no meio. CO837 para interceptar o curso do localizador, esquerda 150, reporte estabilizado. Para interceptar o LOC 150, reportaremos estabilizado 5837.